Mais que um programa. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O Som, o som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? O Som da Tribo. Agora são 7 horas, 2 minutos. Muito boa noite, Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite via 96 FM e conquista.net e plugwebradio.com, dando aquele up ao Som da Tribo aí nas ondas da internet. Internet não tem onda. Boa noite, Jaqueline e Jack. Boa noite, Cortes. Boa noite, galera do Som da Tribo. Tudo legal? Tudo ótimo. Som da Tribo hoje completo. Jaqueline, Deval de Andrade aqui. O pessoal tirou férias, né? Eu não tirei férias não, viu? Faltei sal. Beleza, tô ligado. Devold tava curtindo férias aí, lua de mel e tal. É, Devold tava namorando. Ó, Som da Tribo hoje, como sempre, bombado, né? Vamos ter aqui presenças ilustres, já está aqui no estúdio do Som da Tribo. A máquina berradora. Chega mais aí. Meu nome é Rico Jackson, eu faço parte da Máquina Berradora. Máquina Berradora já está aqui no Som da Tribo, daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia, falar sobre o projeto que é a Máquina Berradora, que tocou ontem no Viela Sebo Café. Vamos ter também a presença de Gilmar Dantas, que vai falar sobre o show do Matanza, possivelmente uma entrevista ao vivo por telefone com a banda Matanza, aqui no Som da Tribo. Enfim, vamos falar de vários eventos legais. Jaqueline, quais são os prêmios aí pra galera ligar e concorrer aí ao final do programa? Hoje está valendo um kit Água de Cheiro Ideal e Unissex. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. O telefone é o 3421-2039. Também um CD da banda Ladrões de Vinil. Um ingresso para o show do Matanza, dia 21 de abril, feriado, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura. Oferta da Casa à Parte Eventos. É só ligar para cá, 3421-1507. Peraí, manda aí. A gente pode sortear também um disco. Eu tô com um cartão de download do meu disco. Você não entendeu porra nenhuma. Então manda aí. Então tá valendo. Tá valendo pro sorteio também, pode ser? Pode ser. Então fala aí, chama aí pra galera aí. O que que tá valendo aí? Tá valendo o quê? Então, tá valendo também um cartão de download do disco Você Não Entendeu Porra Nenhuma, de Felipe Ricotta. Beleza, então é só ligar. 3421-1507, concorre esses prêmios que só o Som da Tribo disponibiliza pra você, tá certo? Vamos tocar música, daqui a pouco a gente volta com música, informação e tudo que rola no planeta pop rock. Segura a onda aí. É rock no volume máximo. O Som da Tribo. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my face. tribo. E aí, baby? Vai encarar? São 7 horas 10 minutos. Você curtiu as duas primeiras aí do Som da Tribo? Stone Temple Pilots, Between Lines e Holly Celebrate Skin. Aqui no Som da Tribo, vá ligando, hein? 3421-1507, interaja, participe com o Som da Tribo. Tem o nosso MSN também, que você desde já pode bater papo aí com o nosso brother, o moderador do Som da Tribo aí, o Ozzy, da iConquista.net. Então, troca ideia com ele pelo nosso MSN, somdatribo@hotmail.com. Jaqueline, esqueci de te perguntar, né? O quê? Um grande assunto da semana, água. Nem me fala, mas chegou. Chegou, lá, né? Lá em casa tá beleza hoje. Ah, depois de dias uma semana, dias, né, velho? É. Com a incompetência da Embasa, como sempre, né? Não, Cortes, foi uma coisa terrível, viu? Sinceramente, a gente, poucas pessoas, eu pelo menos lá em casa, eu tenho a sorte de ter vários reservatórios, mas muita gente ficou sem água pra beber. Foi terrível. E as justificativas sempre através de notinhas, né? As notinhas resolvem tudo. A assessoria de comunicação, através de nota, explica esclarece tudo, resolve tudo. E aí você vai. Tá tendo água em sua casa, Delva? Tenho sim. Nunca tive problema com água, não. Não, eu quero saber, água da Embasa. Ah, água da Embasa, não. Ah, beleza. Rapaz, acho que pra galera do rock, assim, meio que vai ter legal, porque a galera não gosta de tomar banho mesmo, a galera do rock, né? Com a mesma roupa 3 dias seguidos. Beleza, Jaqueline, os brindes aí de Som da Tribo, a galera, ó, vai ligando. Liga, gente. A galera, Deva tá aqui de bobeira, ninguém tá querendo ingresso do Matanza. Não, ninguém tá querendo sabe, kit ideal. Sabe a hora, né? É, daqui beleza. A pouco. O telefone tá aqui de bobeira, é só ligar. O que que tá valendo, Jaqueline? Vale um kit Água Tira Ideal e Unissex, também um CD da banda Ladrões de Vinil, um cartão de download do CD, você não entendeu porra nenhuma, de Felipe Ricota. Também um ingresso para o show do Matanza dia 21 de abril. É só ligar para cá, 3421-1507. Ó, tem uma super promoção da água de cheiro, hein? Na compra de uma loção Doce Pecado Secrets, leve mais um sabonete Doce Pecado, por apenas R$ 9,90 cada. E o segundo sabonete sai por apenas R$ 4,95, ou seja, pela metade do preço. Renove-se na água de cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. O som da tribo. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande, escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Tá rolando lá na concha do Centro de Cultura Live Evil Festival, com Mictian, Parasite Grinder, Recrucifixion e Suffocation of Soul. Também daqui a pouquinho, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, tem Dani Marques, Pop MPB. O Viela Sebo Café fica na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Já às 10 horas, lá no Apogeu, tem Excalibur Rock Band. Ingressos R$ 5 na hora e no local. O Apogeu fica na rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. No dia 21 de abril, quarta-feira, feriado, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, tem Matanza, pela primeira vez em Conquista. E mais Cama de Jornal, Zastras Band, e uma atração à escolha do público na comunidade Zastras, lá no Orkut. Ingressos antecipados, R$ 10, à venda na Drops, Letras e Prosa e também nas Astras e na Banca Central. A realização é da Caso à Parte Eventos. No dia 23, sexta-feira, Teatro Carlos Jeová, às 8 da noite, tem Conexão Vivo com Mini Box Lunar do Amapá, Nevilton do Paraná e os barcos aqui de Conquista. Ingressos R$ 10 no local. A realização é Suíça Baiana e Caso à Parte Eventos. E já está à venda o CD da Ladrões de Vinil Demo com 5 músicas. Compre logo o seu na Letras e Prosa. Aproveita e acessa aí os blogs parceiros do Som da Tribo. Blog do Anderson.com, blog DJDavi.com, plugwebradio.com e conquista.net e distintivoblue.blogspot.com, que amanhã tem Som da Tribo lá, né, Curtis? A partir de hoje, 11 horas, já está disponível o Som da Tribo pra galera, se quiser ouvir novamente, se quiser baixar, no blog aí do distintivoblue.blogspot.com. Disponibilizando para você o Som da Tribo a partir de 11 horas da noite de hoje, certo? Você que perdeu algum trecho do Som da Tribo, é só acessar distintivoblue.blogspot.com. Mandar abraços aqui pra galera. Mandar um beijo para Jerusa da Eletrosom, que está fazendo aniversário hoje, dia 10 de abril. Ela que mora na Patagônia. Grande Jerusa, sempre ouvindo o Som da Tribo. Mais alguém aqui? Ó, tem uma galera lá do bar que fica, ó, o bar não tem nome, mas o bar fica na rua Santa Madalena, o Edmilson Azevedo e a Moane Ribeiro, casal, sempre ouvindo o Som da Tribo aí no bairro Nossa Senhora Aparecida, beleza? Vai ligando, 3421-1507, interaja, participe do Som da Tribo, tem o nosso MSN, sondatribo@hotmail.com, troca ideia lá com o nosso moderador. O Som da Tribo não tem pra ninguém. Você nunca deu valor.

som da tribo é parada obrigatória. E aí, baby? Vai encarar? Agora são 7h23, você curtiu Arnaldo Antunes, Invejoso e Antes Vivendo do Ócio, fora Mônica aqui no Som da Tribo. Mandar abraços aqui pra galera que está curtindo o Som da Tribo, Nivaldo, Hugo. Eu anotei, eu mesmo não tô entendendo a letra. E a equipe médica aí que cuida de Tô em Beleza e Terezinha na Conquistinha. Ó, tem Jaqueline, ela que é professora do Colégio Portinari aí na Vila Serrana 2. Raquel Dantas, a irmã de Gilmar Dantas, também ouvindo o Som da Tribo. A Marili, Thalita, Wilson, Marilândia, a galera aí da Avenida Encruzilhada no Bairro Brasil. Cida Silva, namorada de Devil de Andrade, aí na Fazenda Capão do Mel, na cidade de Bicoara, na Chapada Diamantina da Bahia, sempre curtindo o Som da Tribo. Aldo, Josiane, George, Ana Júlia, a galera aí do loteamento Bateia. Você vai mandar abraços pra alguém, Jack? Então vamos de brindes aí pra galera, o que que tá valendo? Pois é, você liga pra cá pro 3421-1507, tá valendo um ingresso pro show do Matanza, dia 21 de abril, feriado, às 4 da tarde, lá no Centro de Cultura. Também um cartão de download do CD Você Não Entendeu Porra Nenhuma, de Felipe Ricota. Também um CD da banda Ladrões de Vinil e um kit Água de Cheiro Ideale Unicess. Pois é, vá ligando, hein? 3421-1507 e participe, interaja aqui com o Som da Tribo. Ó, Gilmar Dantas já chegou por aqui, daqui a pouco vai falar sobre o evento que vai rolar aí, o show do Matanza e outro evento, dois dias depois praticamente, né, Gilmar? A Conexão Vivo, né? Exato, Miguel. Evento, a semana aí vai estar bombando, vários eventos aí do coletivo Suíça Baiana. É, vai ter Matanza dia 21 e no dia 23 o Conexão Vivo, né? Quais são as bandas que vão participar do Conexão Vivo? Nevilton, do Paraná, Minibox Lunar, do Amapá, e os barcos daqui de Vitória da Conquista. Então você vai falar sobre esses dois eventos aí, que é a Casa à Parte Eventos e a Suíça Baiana está promovendo. Exatamente. Circuito Fora do Eixo. Circuito Fora do Eixo, chegando forte aqui em Vitória da Conquista. Beleza, daqui a pouquinho a gente troca ideia aí. A Máquina Berradora já está aqui, o programa, como sempre, cheio de informações. Arquivo Nacional. No Arquivo Nacional hoje você vai curtir Titãs e também Plebe Rude. Arquivo Nacional, o som da tribo. Arquivo Nacional. Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Pleb Hood, Nunca Fomos Tão Brasileiros e Titãs Miséria. Vai ligando pra cá, 3421-1507. Manda abraços aqui pra galera que está curtindo o som da tribo. A Lucy Dalva, Santana, Laís, Islã, Jefferson, Maria José, a galera aí da Rua da Conquista no centro, também a Tamires, do Guarani, o Adriano Santos, do bairro Brasil, o DJ Davi sempre curtindo o som da tribo. Bombando aí nas noites de conquista. Também o professor Raimundo Viana, diretor do Colégio Opção e Opção Pré-Vestibular. O professor Disseu Góes, do curso de comunicação da UESB. E você? Nada. Depois dos comerciais, então. É, já já. Então, depois dos comerciais, Gilmar Dantas, aqui no Som da Tribo. Segura a onda aí. O Som da Tribo. Volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. Sondatribo@hotmail.com. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vamos lá então. Agora são 7 horas 38 minutos, o Som da Tribo rolando pra você. O Som da Tribo é um programa independente, é muito importante a gente falar isso e precisa de parcerias pra sobreviver e tá na estrada há tanto tempo, hein? Galera que apoia e acredita no projeto Som da Tribo, o Espaço X, presente aqui, conheça as novas instalações do Espaço X, hein? E tudo sobre a coleção Outono e Inverno 2010. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor. Colégio Opção, comprovadamente o melhor. Da quinta série ao pré-vestibular, matrículas abertas, é só ligar. 3422-7000. Tem opção no centro e opção no bairro Candeias. Água de cheiro. Agora tudo em até 6 vezes no cartão. Renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop fica ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. E FTC, eu sou FTC, seja também, é só acessar www.ftc.br. Aí se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com, tem a nossa comunidade no Orkut. Se quiser seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/osondatribo. Gilmar Dantas, bem-vindo mais uma vez ao Som da Tribo. Obrigado, Miguel, mais uma vez a participação aqui neste programa aí, que é a voz do rock aqui em Vitória da Conquista. É verdade. Manda aí, Gilmar. Vamos falar dos eventos aí, Matanza, tudo confirmado, já tá no site da banda, isso aí todo mundo já sabe. Os ingressos já estão à venda, manda ver aí, você é o apresentador do programa agora. Então, os ingressos finalmente chegaram, né, aos pontos de venda essa semana, está lá na Letras e Prosa, Loja Drops, Zastraz e também na Banca Central. Aproveite o preço promocional, porque somente será vendido antecipado com esse valor de R$10. Na hora inteira vai custar R$20, então aproveite a galera aí, corra atrás, porque esse preço tá muito bom, na verdade. Então, né? Vamos repetir aí, né? Importante a galera comprar ingresso antecipado, R$10, porque no dia o aumento é de 100%, ou seja, irá para R$20. Então, usando a lógica e o óbvio, é comprar antecipado por R$10. Os ingressos estão à venda, repita aí os pontos de venda aí pra galera. Banca Central, Zastraz, Letras e Prosa e Loja Drops. E vai ter uma galera que vai fazer a abertura aí antes do Matanza. Já definiu a banda que... A terceira banda que vai participar aí do evento? A terceira banda vai ser anunciada aqui no próximo Som da Tribo, né? Semana que vem a banda deve vir aqui no programa e anunciar a sua participação. Então, por enquanto, ainda é um mistério. Continue voltando lá na comunidade das Astras. E temos definidas aí a Cama de Jornal e as Astras Band. Aí falta uma que vai ser definida aí na comunidade das Astras, né? A galera votando lá, né? Isso. Beleza. Manda ver aí, Gilmar. Agradeça a quem você quiser aí, se é que tem alguém apoiando você aí no show do Matanza. Olha só, esse show a gente tá fazendo sem nenhum patrocínio. Muito então bem. Então é um evento que a gente gasta 15, 20 mil reais e confia totalmente na bilheteria. Então a gente tem que agradecer aí o público que conquista, que tá com expectativa muito grande pra esse show. E não só de conquista, gente de Bom Jesus da Lapa, Ilhéus, Poções, Brumado, então tem várias caravanas vindo pra esse show, até porque o Matanza só vai tocar aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. Na Bahia, só aqui, né? Isso, depois, 2 dias depois toca em Manaus e depois em Natal. Então, eles vão vir de São Paulo, Vitória da Conquista, Manaus, né? Rio Grande do Norte depois. É, Manaus, depois de Vitória da Conquista é Manaus dia 23 e depois Natal no dia 25. Então é muito mais perto, só, né? Só vai tocar aqui na Bahia, em Vitória da Conquista. Em Vitória da Conquista, então exclusividade aqui na Bahia. Então a galera é pra vir mesmo, lotar o Centro de Cultura. A gente conta com esse apoio do público, porque patrocínio, a gente não entende por que não aparece. Se é um evento que a gente faz, né, com custo de 15 mil, a gente confia na bilheteria, vai dar 1.500 pessoas em média. Então, por que será que não vale a pena anunciar a sua marca num evento como esse? Mas a gente espera patrocínios pros próximos, pra não ficar nessa dependência total da bilheteria, né? Até porque facilita pra gente até abaixar o valor de ingressos. É, não que este esteja caro, né? Mas pra facilitar pro público. Ah, rapaziada, pô, desculpa interromper, mas só pra falar aqui. Eu acho que é bem provável que comece a rolar mais, assim, porque a gente tá percebendo, pô, que o rock, assim, ele tá bem vivo, assim, em todos os lugares. Pô, eu tenho viajado muito aí. E, cara, meio que assim, tipo, o rock tá voltando a ser o que ele era antes ali, meio que, sabe, um negócio legal, que rende, que dá pra fazer muita coisa bacana com ele. Então, acho que os patrocinadores, assim, eles vão começar a perceber isso, assim, sabe? Já estão percebendo, né, pô, tipo, meio que o fato ali da né, pô, tipo... A Vivo? É, tá fazendo ali, tá bancando ali a turnê de bandas independentes e tal. Então, assim, o rock tá vivo pra caramba, assim, sabe? Meio que assim, tipo, é tudo uma questão... da galera acordar pra realidade, assim, o rock tá muito vivo no Brasil, assim. É, isso é uma questão mais local mesmo. É, você vê que a gente vai fazer a segunda tour Nordeste, então a gente tem o apoio do Conexão Vivo, né, a Vivo entrando forte nesse evento, bancando toda a turnê dessas bandas, então falta a galera local abrir o olho, né, se antenar mais, e porque público tem, visibilidade tem, só falta mesmo a galera acordar, né, e se interessar e participar desses eventos também. E principalmente qualidade musical, né, Gilmar? Sim, sim, a gente só trabalha com coisa de qualidade. Isso aí. Eu conheço pessoas aqui em Conquista que só vão em eventos do Coletivo Suíço Baiana. Então são pessoas que têm total confiança nos nossos eventos. É, a cultura para eles aqui está resumida ao que a gente faz. Não é querendo puxar toda a responsabilidade, não, mas eu conheço pessoas que poderiam vir aqui no programa e afirmar isso. Então há uma confiança. Então a gente tem um comprometimento com esse público, a gente deve satisfação a eles. Então é pra eles que a gente trabalha e graças a Deus que a gente tem essa galera que confia na gente. Beleza, e o outro evento, dia 23, depois do Matanza, dá uma pausa. Na quinta-feira, sexta-feira já tem mais show, né? Pois é, esse ano a gente resolveu trabalhar com tudo mesmo. Então, dia 21, Matanza, quarta-feira, feriado. E dois dias depois a gente tá fazendo aí a segunda tour Nordeste, Fora do Eixo, com duas bandas sensacionais que vão estar tocando no Abril Pro Rock semana que vem em Recife e vão estar fazendo uma turnê por todo o Nordeste. A gente vai ter aí o prazer de receber Nevilton, que é considerada a grande esperança pop de 2010, uma banda do Paraná, então vai estar fazendo essa turnê do Nordeste. E também temos aí a Mini Box Lunar, que é uma banda do Amapá. Muita gente nem sabe que o Amapá existe, mas né? Tem rock and roll lá, né? Tem um festival fortíssimo lá, que é o Festival Casarão. Então o pessoal que organiza esse festival também vai estar aqui. Então o pessoal do Mini Box Lunar, que é uma banda de folk, com duas mulheres no vocal, uma banda com cinco pessoas, com vários instrumentos. Elas revezam uma quantidade imensa de instrumentos, um show muito diferente do que a gente está acostumado a ver aqui em Conquista. E a gente conseguiu encaixar nesse show, né, a nossa grande esperança aqui do rock local, que é a banda Os Barcos. Pouca gente viu ainda, né, uma banda que fez pouco show, mas muita gente ouviu no MySpace, myspace.com/osbarcos, uma banda que todo mundo adora, então é um show imperdível aí pra galera. Então, Gilmar, mais uma vez repetiu os locais da venda dos ingressos do Matanza, tá à venda na Drops, modo alternativa lá no shopping Conquista Center, nas Astras, na Alameda Lima Guerra, na Letras e Prosa, na Siqueira Campos e também na Banca Central, preço R$10, promocional, já que no dia 21 o preço é R$20. Então, o grande lance é você comprar antecipado e já tá vendendo, né? Ó, fica a dica pra galera. Ao invés de comprar na hora e pagar R$20 no ingresso do show do Matanza, compre antecipado por 10 e os outros 10 você paga o Conexão Vivo. Então você tem dois shows pelo preço de um, dois grandes eventos apenas por R$20. Então aproveite essa promoção aí do Suíça Baiana. Lembrando que semana que vem teremos o Festival Abril Pro Rock em Recife. O Coletivo Suíça Baiana vai estar representado por Camila, que faz parte. Vai lá, vai ter uma reunião do Circuito Fora do Eixo Nordeste, a primeira reunião Nordeste. Nós temos nove pontos fora do eixo aqui no Nordeste. Então esses pontos vão se encontrar pela primeira vez. E a gente vai estar bem representado lá por Camila, que é quem cuida da sustentabilidade do Coletivo Suíça Baiana. Beleza, Gilmar? Mais uma vez, obrigado e sucesso sempre aos eventos que a Suíça Baiana e a Casa Parte Eventos e o Circuito Fora do Eixo promovem aqui na cidade. Isso, e vamos ficar na expectativa que o Jimmy do Matanza disse que iria ligar pro programa hoje. Vamos ver se o Jimmy liga aqui pro Som da Tribo, né? Isso, estamos esperando. Valeu, Miguel. Valeu, Gilmar. Obrigado aí pelo apoio do Som da Tribo. Apoio sempre, desde 2003, apanhando todos os eventos da Casa Parte Eventos e agora do Coletivo Suíça Baiana, que chegou forte para ficar na cena. Beleza, olha, você pode ir ligando 3421-1507, tá valendo o ingresso aí, o ingresso para o show do Matanza dia 21, na Concha do Centro de Cultura, e outros brindes legais. Daqui a pouco a Jaqueline vai dar detalhes aí dos brindes do Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Consideração, ou você tem ou não. Antes havia mais gente ao redor, hoje é cada vez mais só. E toda paciência um dia chega ao fim. Inevitavelmente isso termina assim. Na cara reto que arrebenta o nariz, essa noite vai dormir feliz. Pé na porta e chumbo na cara. Achou por bem acabar com o dia de alguém. Então, sendo assim, tinha de escolher justo a mim. Conta o que eu não tenho, diz o que eu não posso. O que é meu, o que é seu é nosso. Qualquer infeliz tem mais o que fazer, só você não parece ter. E eu não tenho nada mais a lhe dizer. O papo com você agora tem que ser. Oh, na cara reto que arrebenta o nariz, essa noite vai dormir feliz. Pé na porta e soco na cara. O Som da Tribo. O Som da Tribo. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7h52, você curtiu Cama de Jornal, Punk Rock de Conquista, Matanza, Pé na Porta, Soco na Cara, duas atrações aí do dia 21 na Concha do Centro de Cultura, você não pode perder. Abraços aí para a Eliana Lobo, da Avenida Caetano, no bairro Brasil, Ana Borges e Pikachu, no bairro Guarani, também Silvani Mendonça, do ponto de táxi aí da Praça do Café, sempre ouvindo o Som da Tribo. André Cairo esteve aqui, né, Jaqueline? Foi, Cortes. E ele, aproveitar e mandar um super abraço aí pro André Cairo. Ele veio aqui pra gente divulgar o show da banda Jovem Guarda, que vai ser o Alto Astral dos anos 60, a festa de aniversário do Clube Social Conquista, dia 20 de abril, às 22 horas. 67 anos de Clube Social Conquista, comemorados aí com a banda Jovem Guarda. Qual é a data mesmo, Jack? Dia 20 de abril, às 22 horas. 20 de abril, às 22 horas, né? Ingressos? Ingressos lá, na hora e no local. Beleza. É, Cortes, também tem um recado aqui. O Apogeu Show vai apresentar aí o show Clube da Luluzinha. Clube, né? Da Luluzinha, o que será isso, Jaqueline? No dia 16 de abril, na sexta-feira, a partir da, né, meia-noite. Sexta-feira agora, né? É, sexta-feira agora. A partir da meia-noite, Clube da Luluzinha. É uma banda formada só por mulheres, abrindo a primeira parada gay de Vitória da Conquista, com Najara Paiva, Giana Lopes, Bia Novaes, Iracema Miller, Shirley Dutra e Andréa Santos, Cortes. Repete aí o nome, o time que vai jogar. Olha aí. Olha o time, viu? Andréa Santos, Shirley Dutra, Iracema Miller, Bia Novaes, Giana Lopes e Najara Paiva. Beleza, Clube da Luluzinha, sexta-feira, a partir de meia-noite, no Apogeu. Você não pode perder. Ingressos à venda no local. Som local. O som da tribo. Ó, o som local do Som da Tribo. Hoje você vai curtir mais uma atração aí da Suíça Baiana. Os Barcos e também a banda Mikchan. Mikchan que está tocando daqui a pouquinho lá na concha do Centro de Cultura. Então vamos curtir Os Barcos e Mikchan. Som local. O som da tribo. local. O som da tribo. Aí no seu local você curtiu Mikchan, Cosmic Cuss, antes os barcos adjacências. O som da tribo sempre dá valor e prestigia as bandas locais. A cada programa que passa, a proporção e a quantidade de músicas aumenta. Isso quer dizer que a galera tá promovendo sempre coisas legais. Jaqueline, o que que tá valendo aí pra galera ligar pra cá? A galera tá de bobeira aí, liga pra cá, tá, tem prêmios interessantes hoje aí, como pois sempre. É. Vale um kit água de cheiro ideal, unissex. Renove-se na água de cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. O telefone é o 3421-2039. Também um CD da banda Ladrões de Vinil. Um cartão de download do CD Você Não Entendeu Porra Nenhuma, de Felipe Ricota. Também um ingresso para o show do Matanza, dia 21 de abril, no feriadão, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura. A oferta da Casa Parte Eventos. É fácil, é só ligar para cá, 3421-1507. Jaqueline, dá uma geral na nossa agenda alternativa também, para a galera ficar esperta aí. Pois é, Corte, está rolando lá na Concha do Centro de Cultura o Live Evil Festival, com Mikchan, Parasite, Grindr, Recrucifixion e Suffocation of Soul. Daqui a pouquinho, às 9 da noite, lá no Viela Sebo Café, tem Dani Marques, Pop MPB. Viela fica lá na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Já às 10 horas, lá no Apogeu, tem Excalibur Rock Band. Ingresso R$5 na hora e no local. O Apogeu fica na rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. No dia 21 de abril, quarta-feira, feriado, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, tem Matanza pela primeira vez em Conquista. E mais, Cama de Jornal, os Astras Band e uma atração à escolha do público lá na comunidade Astras, no Orkut. Ingressos antecipados, R$10 à venda na Drops, Letras e Prosa, Zastras e Banca Central. A realização é da Casa Aparte Eventos. No dia 23, sexta-feira, no Teatro Carlos Jeová, às 8 da noite, tem conexão vivo com Mini Box Lunar do Amapá, Nevilton do Paraná e os barcos aqui de Conquista. Ingressos R$10 no local. A realização é da Suíça Baiana. Abraço aí para Rubenildo Metal, que está lá no Centro de Cultura apresentando o evento Live Evil e está ouvindo o som da tribo. Não sei como ele está ouvindo, o metal está rolando som. Rubenildo não perde. E ele ouvindo o som da tribo. Abraço aí para Rubenildo Metal. Ele se, primeiro flash que ele deu, ele informou que já estava na segunda banda. Manda aí, Jaqueline. Cortes, tem um monte de alô aqui, viu? A Jéssica lá do Jurema manda um alô para todos que estão ouvindo o som da tribo. Matheus, George, Dayana e também para Maria lá do Jurema. O Oziel, do Hotmail, manda um alô pra Lucy Sol, que tá lá em Aracaju, Sol, né? Aracaju, Cortes? Ouvindo o som da tribo. E também pro Kaique, da USB FM. Mandar um beijão pro Kakai e pra Aline também, que os dois estão ligados aí no som da tribo. Beleza. O Flaubert, do bairro Alvorada, está ouvindo o som da tribo e quer ouvir Guns N' Roses. Correto. Vamos a um breve intervalo comercial. Já já tem mais som da tribo na volta. Vamos trocar ideia aqui com Felipe Ricota, Rico Jackson, Máquina Berradora, tudo isso aqui no som da tribo. Segura a onda aí. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do som da tribo. Som da tribo arroba hotmail.com. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Agora são 8 horas e 8 minutos, rolando o som da tribo via 96 FM, via iConquista.net e via plugwebradio.com. A galera que dá aquele up ao som da tribo, também tem as mídias alternativas que dão aquela maior força ao som da tribo. Correto, Jack? É isso aí, eu nunca mais falei. Nunca mais falou seu bordão, né? É isso mesmo, Miguel. Tem o blog do Anderson.com, o blog DJDavi.com, plugwebradio.com, iConquista.net e distintivoblue.blogspot.com. Som da Tribo é um programa independente e a parceria, a galera que apoia, que acredita no projeto Som da Tribo, FTC, eu sou FTC, seja também Metrópole Team, moda pra galera Team, CCA, ou você se garante ou a língua derruba você, Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Água de cheiro, renove-se na água de cheiro. Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor. Espaço X, presente aqui. Tá fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, Twitter do Som da Tribo, é só seguir twitter.com/sondatribo. Vou tocar duas músicas, mas antes disso, tem uns prêmios que a galera pode ligar pra cá, né, Jack? É só ligar pra cá, 3421-1507, vale um kit água de cheiro ideal e unissex, também um CD da banda Ladrões de Vinil, um cartão de download do CD Você Não Entendeu Porra Nenhuma, de Felipe Ricota, e um ingresso pro show do Matanza, dia 21 de abril. O som da tribo. O som da tribo. Som da tribo. Som da tribo. Não tem pra ninguém. When I was a boy, I didn't som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8h17. Você curtiu Papa Roach, Lifeline, Green Day, Last of the American Girls. Aqui no som da tribo, som novo do Green Day. Você pode ir ligando pra cá, 3421-1507, interaja, participe do som da tribo, brindes legais, enfim. Tem uma super promoção aqui da Água de Xira, e na compra de uma loção Doce Pecado Secrets, leve mais um sabonete Doce Pecado por apenas R$ 9,90 cada. O grande lance é, o segundo sabonete sai por apenas R$ 4,95, ou seja, pela metade do preço. Renove-se na Água de Xira, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Já está aqui desde o início do som da tribo, ele... Felipe Ricota, boa e noite. Aí, como vai? Tudo bem? Meu nome é Rico Jackson. Rico Jackson, é. Máquina berradora. É, na verdade, Felipe Ricota é o escritor, né? Ah, isso aí. Do blog www.carolazevedo.zip.net. Inclusive, o disco tá lá disponível para download, né? Meio que a gente tá sorteando um cartão de download, mas você pode acessar o site e baixar o disco dali. Gratuito, também. Então repete o endereço pra galera baixar. carolazevedo.zip.net. Aliás, você tá falando em Green Day aí, né? Ah. É, o engraçado é que quando eu fiz esse blog, né, meio que pô, começou a rolar já tem bastante tempo, assim, né? Era, na verdade, pra divulgar uma banda que eu tinha, que chamava Carol Azevedo, né? Falou do Green Day aí, cara, o Carol Azevedo tinha uma linha muito assim, né? Tipo, uma parecida. Pegada bem Green Day, assim. Eu levo fé que eu vou lançar o disco do Carol Azevedo um dia e vai ser tipo meu duque, assim, sabe? Adoro aquele disco. Tá guardadinho, né? É, tá ali guardado. O Carol Azevedo. É. Por que esse nome Carol Azevedo? Cara, então, o Carol Azevedo era um nome qualquer, assim, aleatório, assim, meio que alguém chegou e falou, ah, cara, Carol Azevedo aí. Falei, mas por quê, cara? Quem é Carol Azevedo? Eu falei, ah, sei lá, cara, mas é um nome escroto pra banda e tal. Aí eu falei, ah, demais, então, Carol Azevedo. Aí era engraçado que o primeiro show do Carol Azevedo rolou, assim, tipo, entrou um bando de homens, assim, foi na escola da minha irmã, né? A gente deu um jeito de adentrar ali o show, botou um carinha que era da escola dela ali pra inscrever a banda, só que ele não sabia tocar, então ele tocou com a guitarra desligada, assim, só pra gente poder tocar, assim, sabe? E aí a gente chegou lá, e era um bando de homens, assim, né, meio que todo mundo, né, quem é essa Carol Azevedo, né, porque tinha um cartazinho no colégio ali, né, do show e tal, e todo mundo se perguntando quem era Carol Azevedo e tal, e não era ninguém, né, na verdade foi uma piada. Personagem imaginário, né? É, Carol Azevedo, na verdade, a banda não evoluiu muito, assim, meio que eu nunca consegui achar pessoas interessadas em tocar as músicas ao vivo ali, não durou muito tempo, foram poucos shows, assim. Mas o blog acabou dando certo, né? Através do blog ali, aí eu arrumei um emprego e tal. Tipo, pô, eu peguei pesado na época do blog, assim, pô, eu escrevia muito, assim, eu meio que fazia um repórter só pra 2005, assim, sabe? Tipo, um repórter, assim, que ia cobrir eventos na noite e tal, e aí meio que o site, pô, muito importante do underground, como a Dynamite, a Whiplash, que é um site de rock muito, pô, bem acessado, publicava minhas colunas e tal, assim. Meio que naquela época, assim, foi uma época bem divertida de ir pra noite e escrever loucuras, assim, sabe? Felipe, você tá na estrada há quanto tempo, no meio musical, assim, mandando ver mesmo com seus projetos? Ou incluso em outros projetos que não sejam seu? Então, cara, na verdade, assim, eu sempre gostei de fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Inclusive até meio que... às vezes eu acho que eu não sou muito valorizado, assim, pelo meio musical ali que eu colo ali, porque, nego, tipo, parece que você tem menos tempo de carreira, então você não tem tanto valor, assim, mas é que, sei lá, como eu te disse, né, eu sou escritora, porra, eu fiquei um tempo trabalhando com televisão e tal, e, cara, mas, assim, porra, eu nunca deixei de compor, sabe, eu tenho muito material guardado, muito mesmo, assim, meio que o que falta é a gente interessada em trabalhar comigo em parcerias pra gravar esse material, porque eu acho que eu, como artista, não tenho que ficar bancando o disco do meu bolso. Eu acho isso absurdo, assim, sabe? Então é por isso que na verdade, pô, começou a rolar esse lance da Máquina Berradora, né? Eu lancei meu disco, meu primeiro disco, né? Porra, depois de anos e anos de composições e tal. E, porra, em 2008, né? Você Não Entendeu Porra Nenhuma. E, cara, tipo, o que que aconteceu? Meio que... eu parei de tocar o disco, assim, meio que comecei a tocar nesse projeto Máquina Berradora, assim, que a gente cria as músicas na hora. Então, meio que, enquanto não aparecer alguém interessado em registrar meu trabalho, assim, sabe? Eu vou ficar fazendo um disco por show sempre, assim, sabe? A partir de agora. A Máquina Berradora surgiu disso aí, né? Enquanto seu trabalho que você tem guardado não saiu, você foi improvisando com a Máquina Berradora e é o projeto que você tá na estrada. É, a Máquina Berradora é o seguinte, né, meio que eu viajo por aí, meio que vou trombando, é tipo um desafio musical, digamos assim, né, um desafio sonoro. Pô, na época dos cowboys, assim, né? Tipo, o cara chegava na cidade, né? E desafiava alguém no bar ali. Sei. Eu desafio alguém da cidade, um baterista da cidade, a tocar comigo, assim, sabe? E sem ensaio, só que meio que a gente chega ali em cima do palco as coisas se dão, assim, sabe? Cada cidade você tem alguém que faz a parceria com você, e por isso que é ótimo essa mistura que você faz, de jazz, punk, música instrumental, experimentalismo, né, que você faz. É, né, na verdade sim, meio que, pô, tipo, às vezes eu chego no lugar, assim, sei lá, 2 dias antes do show, eu ainda não achei a batera, sabe, meio que assim. Aí, quando eu chego ali e procuro, pô, quem é o cara bom que curtiria fazer isso comigo e tal. E, ou a garota, no caso, né? Eu fiz aqui em Vitória da Conquista com a Ingrid Bahia. Pô, Ingrid foi um grande Bahia. Show, assim, pô. Tipo, foi um grande prazer tocar com ela, porra. Manda pra caralho, pra caramba e tal. E... é... Cara, então é isso, né? Meio que assim, cada show é um show, né? Muito doido, né? Meio que... Na verdade, a Máquina Berradora brotou, cara, da turnê de divulgação do disco Você Não Entendeu Porra Nenhuma, né? Que eu comecei a fazer... Na época que eu lancei o disco, eu tava fazendo um programa de TV também. E que eu fazia um personagem. E aí, cara, nos shows começou a brotar muito mais gente pelo personagem do que pelo disco, sabe? Porque o disco não teve uma mídia forte, não teve um investimento ali e tal, né? Porque, pô, tipo, foi bancado do meu próprio bolso e tal. Não tinha muita verba pra divulgar e tal, assim. Enfim, no fim das contas, cara, as pessoas não conheciam muito, assim. E elas conheciam mais o personagem. Aí meio que, cara, eu parei de tocar as músicas do disco e falei, vou começar a tocar qualquer coisa, cara. Então, o que você vai tocar? Vou tocar qualquer coisa, assim. E aí, meio que dessa provocação, a plateia, né? Porque era uma provocação, assim, né? Acabou virando um conceito bacana, sabe? Eu falei, eu acho que demais, eu tô fazendo punk jazz, né? Tipo assim, porque eu não sou virtuoso, né? A ponto de tocar jazz, assim, mas, pô, sempre gostei muito de ver, assim, né? Da galera improvisando e tal. E então eu gosto de chamar de punk jazz, assim, porque é mais cru, assim, mas ao mesmo tempo também é... Pô, tu não sabe o que vai acontecer, sabe? Meio que é um negócio que rola muito ali do palco mesmo e só, sabe? Só uma vez, assim. Se bem que tá rolando muito esse lance do improviso, principalmente no humor, né? Outra pergunta que eu ia te fazer. Você não... Indiretamente pegou uma veia de humorista, né? Por tabela, pra quem não ligou o rádio agora, não sabe. Felipe Ricota é um mano quiabo que trabalhou com Marcelo Adnet na MTV. É. Então... Na verdade, ele que trabalhou comigo. Ah, boa! Tinha uma veia de humor, né, no programa. E você não se considera um humorista, mas a galera rotulou você de humor. Como é que você... Cara, na verdade é aquilo, meio que assim, pô, tipo, eu tenho um lance, cara, que eu gosto muito de, como eu falei, de circular por vários universos, assim, sabe? E uma coisa que eu percebi, você gosta da coisa do improviso, que também o programa Máquina Berradora tem muito disso, né? É verdade, pode dizer que sim, assim. Na verdade, meio que pelo fato de no programa ali, eu meio que, depois de um tempo, assim, no começo ali a gente fazia muitas musiquinhas engraçadinhas e tal. No começo eu me sentia meio bobo, assim, sabe? Pô, sei lá, não vou me esforçar muito pra isso, sabe? Até que de repente eu comecei a me dar conta de que, pô, não, cara, legal, eu vou começar meio que do mesmo jeito que o cara fazia as chimas dele, assim, sabe? Tipo, na hora, assim, eu vou começar a fazer a música na hora mesmo, sabe? Assim, no início foi até engraçado que ele não entendia muito, assim, pô, cara, tu tá querendo, pô, prejudicar, assim, pô, faz uma harmonia fácil. Eu, não, cara, pô, estamos evoluindo musicalmente, sacou? Tipo, meio que assim... Aí meio que, pô, juntou tudo, sabe? Meio que porque nos shows ali já tava rolando aquele lance. No programa eu tava fazendo aquilo, eu comecei a meio que ficar desanimado ali com muita coisa chata que rolou, assim, nos bastidores do programa, sabe? Com relação às pessoas que cuidavam do programa. E eu passei a não querer mais, sabe? Tipo, ficar fazendo graça. Eu comecei a ficar só querendo tocar mesmo, assim, sabe? Sei. Enfim. Mas é aquilo, cara. Eu, na verdade, eu acho legal, assim, meio que o humor e tal, bacana, assim, e tal. Tenho muito orgulho do personagem, assim, sabe? Eu nunca tinha feito um personagem de humor, assim, desse jeito. Na verdade, quando eu escrevi os textos, o repórter que eu fazia no blog, assim, pô, era um pouquinho engraçado, assim, sabe? Na verdade, tipo, tinha um pouco de humor ali. Mas nunca foi a minha intenção. Na verdade, é aquilo, né, cara? Meio que eu tava passando por uma situação que... Eu colava no show e a galera ia lá pra rir, sabe? E meio que, porra, é estranho, cara, porque, sei lá, pro comediante, né? Pra essa galera que faz stand-up e tal, pô, tipo, respeito a eles, assim, isso. Tal. Mas assim, a intenção do cara é subir no palco, pô, pra fazer a galera rir, né? Pô, é o trabalho do cara. Isso. Pô, mas no seu caso era mostrar seu guitarra, trabalho. Né? Chega a galera ali, já chegando com um sorrisinho na cara, eu já fico, pô, puto, sabe? Assim, pô, não é a ideia, sabe? A ideia, pô, é subir no palco e fazer rock. Uma vez uma fã me perguntou, por que você não faz show de stand-up? Eu falei, porra, porque pra subir no palco não é pra ficar contando piadinha, é pra fazer Um som. Papai, porque assim, pô, eu nasci pra isso, sabe? E por falar em som, como foi o som ontem aqui no Viela Sempre Café? Como foi a receptividade da galera? Como foi a aceitação da máquina berradora ontem aqui em Conquista? Cara, foi, pô, demais, brother. Pô, achei assim que é, por ser um projeto mais experimental, né? Às vezes, pô, brota de tu tocar num pico ali e ter uma galera que, de repente, não entende direito a parada. Eu gosto de dizer que a máquina berradora, assim, o show da máquina berradora é legal quando metade da galera tá achando uma merda, assim. Metade tá sem entender nada e metade tá, pô, maneiro. Mas, cara, o que eu senti foi uma vibe muito boa da galera, assim, meio que... É, não sei, assim, meio que fiquei muito feliz mesmo, assim, cara. Fui feliz mesmo de estar aqui tocando e tal, dessa maneira. E a galera tem entendido o conceito ali da parada, assim, sabe? Tipo, acho que é o que me resta, né, cara? Meio que, não sei, assim, amigo, eu tô numa situação muito estranha. E que eu acho que eu tinha que aparecer com alguma... Tinha que vir alguma coisa estranha desse jeito mesmo, sabe? Porque, sabe? Pô, é muito doido, cara. Tipo, a galera já aconteceu comigo, assim. É um negócio que eu acho que não deve acontecer muito com a galera, os músicos, assim, meio que das antigas e tal, né? É meio que... Pô, de chegar no lugar, cara, e nego vai ali, nego paga o ingresso e tal, nego chega ali porque nego quer bater uma foto contigo e ir embora, assim, nego não quer nem ver o show, sabe? Uma vez a menina falou, pô, você bate uma foto comigo? Eu falei, depois do show. Eu falei, não, mas é porque eu não vou ficar pra ver o show. Eu falei, porra, é mesmo, cara. É muito estranho isso, né? Era uma situação muito estranha, né, cara, assim. Mas ao mesmo tempo divertida, né? Sei lá, meio que eu me sinto privilegiado por poder vivenciar isso, assim, né? Porque é muito surreal, assim, sabe? Felipe, vou tocar um som. Você vai ficar o programa todo, tá, ótimo, aqui desde o início. Pô, tô adorando. Presença ilustre. Aqui, pô, tá ótimo, tá aqui contigo e com o Jack. Presença ilustre aqui no Som da Tribo hoje. A gente vai tocar um som. Daqui a pouco a gente troca mais ideias aí. Então fechou. E se a galera que tá em casa quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. 3421-1507. Tem o nosso MSN, sondatribo@hotmail.com. Mande perguntas que o nosso Rico Jackson responderá pra você. É, rapaz, e pô, tipo, vê se não me dá mais cortada aí, porque quando eu falo, você viu. Percebi, né? Percebi. É da área, né, do ramo. Valeu. Então vamos tocar um som, Ladrões de Vinil, que fez o som ontem lá, no Viela Sebo Café, aqui no Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? O som da tribo. Amigos, filhos e pais, humanos, robôs, animais, vontades, impulsos carnais, diferentes, direitos iguais. Amigos, filhos e pais, humanos, robôs, animais, vontades, impulsos carnais, diferentes, direitos iguais. Me veja. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8h34, você curtiu Ladrões de Vinil aqui no Som da Tribo. Sempre tocamos Ladrões de Vinil aqui, vários sentidos. Fizeram um showzão ontem no Viela Sebo Café. Arrebentou juntamente com a máquina berradora, Rico Jackson. Yeah. E continua aqui com a gente, daqui a pouco tem mais papo aqui com o nosso brother aí, que veio de tão longe aqui curtir a cena alternativa de Vitória da Conquista na Bahia. É, vim trabalhar, né? E a Kaline tem alô aí pra galera, né? Ixi, é mesmo. Manda aí, Jack. O Pedro Muniz, do Santa Cruz, tá mandando um alô pra mim, pro Miguel e também pro Deva de Andrade. Obrigadão, Pedro. Grande Pedro. A Patrícia de Belo Campo está ouvindo o Som da Tribo e manda um beijo pros seus filhos, Rafael e Luiz Felipe, e pro maridão, Luciano. Galera sempre ouvindo o Som da Tribo, né, Jack? Com certeza. Programa família, né? É um programa família. Nós temos ouvintes de 5, 4 anos até ouvintes de 82 anos. Tem o conhecimento. Nós temos ouvintes de 80 anos. Beleza? Olha que maravilha. Muito bom isso. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Produtora diz que Woodstock no Brasil é mera especulação. Em nota oficial, o grupo Totalcom, em parceria com a Groove Concept, anunciou nesta quinta-feira, dia 8, que as informações que circulam na imprensa nacional e internacional sobre a realização de uma versão brasileira do mítico festival Woodstock, em outubro, não passam de mera especulação. Rolou esse boato durante a semana que aqui no Brasil teria o Woodstock. Fizeram, enrola, né? É, mas pura especulação mesmo. Tanto lugar no mundo, por que o Brasil? Hein? Pois é, eu acho que o momento, né? Não... É, tá ótimo, no Rio de Janeiro, então. Pois é. Cada coisa, como diria Gilmar, cada coisa. Manda aí, Jack. Ex-empresário do Sex Pistols, Malcolm McLaren, morre aos 64 anos. Morreu na manhã desta quinta-feira, dia 8, em Nova York, aos 64 anos, o criador e ex-empresário do Sex Pistols, Malcolm McLaren. Ele lutava contra um tipo raro de câncer chamado mesotelioma, há cerca de um ano. O estado de saúde de McLaren se agravou rapidamente nos últimos dias, levando à sua morte. McLaren abriu, nos anos 60, sua própria loja de roupas, junto com Vivienne, a Let It Rock, em Londres, e posteriormente se dedicou também à música, lançando vários álbuns solos. Tempos depois, o nome da loja mudou para Sex E foi lá que ele conheceu os integrantes do Sex Pistols, banda percussora do movimento punk inglês. Oasis vai lançar coletânea de singles em junho. Apesar do fim do grupo, os fãs terão mais um álbum do Oasis para adquirir. A coletânea Time Flies, que reúne diversos sucessos do grupo, será lançada no dia 14 de junho, segundo a NME. O disco será composto de todos os singles lançados pela banda nos 15 anos de carreira, com exceção de Sunday Morning Call. O álbum ainda terá uma versão especial com vídeos e um show ao vivo realizado em Londres em julho de 2009. Essa eu gostei, viu? Você gosta do Oasis, né, Jack? Eu adoro. E um disco de singles, eu acho que é esse tudo. Negócio do fim do Oasis aí é uma armação, assim. Agora, né? O Noel já tocou. Estão lançando uma coletânea aí, né? Cada dia que passa, eles, cara... Eles são bem marqueteiros, né? A verdade é essa. Cada dia que passa, eu levo mais fé que essa indústria da mídia, assim, ela atua a favor da mentira dos poderosos, entendeu? E que é tudo meio que na base do dinheiro mesmo. Assim, verdade. Sabe? Eu não acredito em nada. E daqui uns dias eles se reúnem. Que eu leio, assim, sobre notícias. A gente sempre fala aqui, cuidado com o que você assiste, com o que você lê, com o que você ouve, porque ninguém sabe até que ponto tem verdade nisso aí. É verdade. É verdade. Mais alguma coisa, Jack? Sacos Plásticos do Titãs relançado em edição especial. O mais recente trabalho de estúdio da banda Titãs, o álbum Sacos Plásticos, vai ganhar uma edição especial, sendo reeditado com material bônus. A nova edição do disco traz 14 músicas originais, uma música em versão acústica e um DVD extra. A música acústica que se soma ao repertório original é Antes de Você. Já o DVD bônus traz a banda ao vivo no palco do Hangar 110 em São Paulo, tocando duas músicas, Amor por Dinheiro e Deixam Entrar. Ainda no DVD há o videoclipe oficial de Antes de Você e home videos das músicas Porque Eu Sei Que é Amor, Amor por Dinheiro e Quanto Tempo. Este último com direção de Malu Mader, atriz e esposa do guitarrista Tony Bellotto. Vamos ao breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. Sondatribo@hotmail.com. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Agora são 8 horas e 43 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM e conquista.net. É só acessar www.iconquista.net e você ouve o Som da Tribo via internet ou então pela plugwebradio.com. E tem as mídias alternativas também que apoiam o Som da Tribo, né, Jack? Tem sim, Cortes, o blog do Anderson.com, o blog djdavi.com, plugwebradio.com e conquista.net e distintivoblue.blogspot.com. Se você perdeu o Som da Tribo, está disponível a partir de hoje, 11 horas, no blog distintivoblue.blogspot.com. Se você perdeu algum detalhe do Som da Tribo ou quer ouvir novamente, é só acessar distintivoblue.blogspot.com. Abraços aí para a Ana Silva Lima, ela que mora no loteamento Bateias, aniversariante de hoje, curtindo o aniversário aí com toda a galera. Inclusive tem uma convidada especial, a Aira Lima, ela que é da cidade de... Olha esse nome aqui, eu escrevi, eu mesmo não estou entendendo. É uma cidade que fica no sul da Bahia. Uma ótima cidade. É, uma cidade que fica no sul da Bahia. Super legal. Próxima a Porto Seguro. Vou tentar arriscar aqui. Camurajatiba, é isso mesmo, Devold? É. Camurajatiba, perto de Porto Seguro. Tem um filho lá, beijo, filho. Desce sua mãe aí, viu? Abraço aí para Aira Lima, tá visitando Vitória da Conquista, curtindo o Som da Tribo. Principalmente para a Ana Silva Lima, aniversariante de hoje. Parabéns, Ana. Parabéns, Ana. E toda a galera aí, o Aldo Pereira, a Josiane, a Ana Júlia, George e também o Anderson. O irmão aí da Awana, galera sempre curtindo o Som da Tribo. Vamos de clássicos da tribo, daqui a pouco a gente volta trocando ideia aí com o nosso brother, o Rico Jackson, presente hoje aqui, tempo integral no Som da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, hoje você vai curtir anos 80, e o Tio e Queen, segura a onda aí. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Tribo. We'll be right back. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, anos 80, você curtiu Queen, Radio Gaga e New Year's Day ao vivo. E o Tio aqui no Som da Tribo, manda aí, Jack. Laís do Centro, manda um alô para o Felipe Ricota. Oi. Retribua a gentileza para ela. Oi? Retribua a gentileza. Um alô e um fungo no cangote. Aí, Laísa. Um fungo no cangote, Laís. O Gelé do Curvema, manda um alô para Miguel Cortes. Geleia de Camamu. Camamu? Grande geleia. Desculpa, Geleia. É porque eu não entendi aquela. Geleia de Camamu manda um alô para Miguel Cortes e para o Gilmar Dantas. Grande Geleia. Geleia era um dos grandes articuladores da cena alternativa aqui de Conquista. Uma pena que tá morando tão longe, né, Geleia? Grande Geleia sempre prestigiando a cena alternativa, mesmo que de longe aí, de Camamu, ouvindo o Som da Tribo, via internet pela iconquista.net. Abraços também para Lucy Sol Aracaju, curtindo o Som da Tribo. Ela tá mandando beijos para Paula Babilônia e seu filhote Darius aí no Mirante do Candeias, e também para Keilinha na Patagônia também, galera curtindo o Som da Tribo. Vamos dar um giro aí na cena alternativa agora, Jack. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande, escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Já tá rolando lá na concha do Centro de Cultura Live Evil Festival, com Mixion, Parasite Grinder, Crucifixion e Suffocation of Soul. Daqui a pouco, às 9 da noite, lá no Viela Sebo Café, tem Dani Marques, Pop MPB. O Viela fica na Rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Já às 10 horas, no Apogeu, tem Excalibur Rock Band, com ingresso R$5 na hora e no local. O Apogeu fica na Rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. No dia 21 de abril, quarta-feira, feriado, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, tem Matanza pela primeira vez em Conquista. E mais, Cama de Jornal, Zastras Band e uma atração, a escolha do público na comunidade Zastras no Orkut. Ingressos antecipados R$10, à venda na Drops, Letras e Prosa, Zastras e Banca Central. A realização é da Casa à Parte Eventos. No dia 23, sexta-feira, no Teatro Carlos Jeová, às 8 da noite, tem Conexão Vivo, com Mini Box Lunar do Amapá, Nevilton do Paraná e os barcos aqui de Conquista. Ingressos R$10 no local. A realização é da Suíça Baiana. E já tá à venda, Cortes, o CD Ladrões de Vinil, demo com 5 músicas. Compre logo o seu lá na Letras e Prosa. Beleza, Felipe Ricota, foi um prazer ter presença ilustre do grande astro aqui no Som da Tribo. Pô, obrigado, o Rico filho. Jackson, pô. E sua máquina berradora. Ficou o Som da Tribo aqui em tempo integral, prestigiando a gente. Prazer. Fique à vontade, agradeça quem você quiser, faça seus contatos aí, venda seu peixe. Tá, na verdade, eu queria dizer que acabou não rolando som, né? Porque eu mandei por e-mail as músicas, e-mail não chegou. Não chegou, ficou perdido por se aí. Se perdeu no limbo virtual, uma pena. Na semana que vem, a semana que vem a gente toca. Pode tocar semana que vem, né? Então, a máquina berradora aqui no Som da Tribo, e semana aí, que vem. Eu queria dizer que é isso aí, cara. Tipo, meio que Vitória da Conquista foi muito legal e... Vivo Rock. Quem quiser ouvir Máquina Berradora, quais são os contatos aí na internet? Na verdade, assim, é meio que assim, quem quiser baixar o disco Você Não Entendeu Porra Nenhuma, vai no www.carolzevedo.zip.net. Aproveita aí e conhece minha obra literária também, que eu sou um artista de internet, né? Meio que assim, tipo, eu deixo tudo na internet ali. Mais nada, assim, eu não lanço livro, mas eu sou escritor e eu não lanço discos físicos ali, mas eu sou músico. Então, tipo, é assim, esse é o meu esquema. Então, meio que você pode ouvir. Ah, cara, você bota ali, você faz uma procura ali, uma busca ali, tu vai achar coisas no YouTube, tu vai achar coisas no Google pra você ler. Se você quiser fofocar sobre a minha vida, tem muitas histórias lá. Meio que assim, tipo... E pra ouvir, cara, também, tem o MySpace, Felipe Ricota 1. Tenho na máquina berradora tem oinovosom.com.br/máquina berradora, e tem os vídeos, tem o MP3 de show ao vivo, que a máquina berradora, né, tipo, só dá pra registrar ao vivo, né, porque né, cada não show tem, não tem disco, a não ser que alguém queira gravar ali um disco da máquina berradora, sei lá, de repente pode ser interessante, a gente faz ao vivo no Maracanã. Então vamos, Rico Jackson, Felipe Ricota. Pô, valeu, foi um obrigado. Grande prazer. Legal saber que o Rock and Roll tá vivo aí no programa de vocês. Pô, do caralho, assim. Valeu. Ó, vamos tocar uma musiquinha rapidinho aqui. Daqui a pouco a gente volta com os ganhadores dos prêmios do Som da Tribo. Se liga aí. Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? E aí, baby, vai encarar? Agora são 9:02. Você curtiu Blood Sanctuary aqui no Som da Tribo. Jaqueline, quais foram os ganhadores aí dos prêmios do Som da Tribo de hoje? Cortes, quem ganhou ingresso pro Matanza? Dia 21 de abril foi o Ícaro Carpegiani do bairro Brasil. Ícaro Carpegiani do bairro Brasil vai tirar seu ingresso a partir de terça-feira à tarde na Letras e Prosa, devidamente documentado. Quem ganhou o... meu nome, o gente? Cartão. Peraí. O cartão de download do CD, você não entendeu por nenhuma, do Felipe Ricota, foi a Aparecida Pereira Silva, lá da Fazenda Capão do Mel. Aparecida Pereira, tô de Cida longe, Silva. Né? Como é que esse cartão vai pra lá? Vamos dar um jeito aí, né? Deva de leva. Aí. O kit da água de cheiro, Ideale, saiu pro Denilson Barreto de Jesus, do bairro Santa Helena. Beleza. E o CD da Ladrões de Vinil foi pro Elton Souza Alcântara, do bairro Cadija. Então, todo mundo devido. Traduz aí, é gente. Cadija mesmo? Essa letra de médico sua aí. A velha letra de médico de Devald. Traduziu certinho aí, Devald? Tá certo. Então, repete aí o nome dos ganhadores, por favor. Vamos lá. Ingresso do Matanza saiu pro Ícaro Carpegiani, do bairro Brasil. Ícaro. Certo. O cartão de download saiu para Aparecida Pereira Silva, Fazenda Capão do Mel. Kit Água de Cheiro, Denilson Barreto de Jesus, bairro Santa Helena. E CD da Ladrões de Vinil, o Elton Souza Alcântara, do bairro Cadija. Ó, exceto o kit Água de Cheiro, que a pessoa deve se dirigir à loja Água de Cheiro no Shopping Conquista Center, primeiro piso. Os outros brindes, todos... devem se dirigir a Letras e Prosa, terça-feira à tarde, devidamente documentados, e resgatar seus prêmios. Som da Tribo é um programa independente, precisa de parceiros. E é bom que a gente sempre conta com a galera que apoia, que acredita no projeto alternativo Som da Tribo. Espaço X, presente aqui. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. CCAA ou você. Se garante ou a língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera Team. FTC, eu sou FTC, seja também. A galera que apoia o Som da Tribo. Equipe completa do Som da Tribo hoje. Apresentação, produção, Miguel Cortes, Jaqueline Jack, bastidores e telefone, Devil de Andrade e Cristiano Anunciação, que não veio hoje. Edição podcast, Rubenil do Metal, Plácido Mendes, na Web Radio, nosso amigo Oziel Aguiar, aí no bairro Flamengo, da iConquista.net, retransmitindo o Som da Tribo via internet. Dito isto, foi bom pra você, Jaqueline? Foi ótimo. Foi bom pra você, Débora? É sempre bom fazer o Som da Tribo ao lado de Jaqueline e Jack, então. Vou fazer a pergunta para nosso brother aqui, Rico Jackson, Felipe Ricota. Foi bom pra você, Felipe? Rapaz, foi uma experiência inenarrável. Depois dessa, valeu, galera. A gente se fala sábado a partir das 7 horas aqui na 96 FM. Tchau, tchau. Vida que segue. Cuidado com quem você anda e pra onde você vai, hein? E-mail do Som da Tribo. Som da Tribo, @hotmail.com. Logo, logo, você vai conhecer. Vai conhecer. Altos Papos. Um programa diferente. Com uma galera animada. Discutindo temas interessantes. E o melhor, com muita música boa e prêmios. Pra você participar por e-mail, telefone ou do jeito que você quiser. Altos Papos. Altos Papos. O programa. Em breve. Na 96 FM. 96. Nove e dez.